graduado e cota na faculdade. Quero dignidade, mais oportunidade. Quero mais liberdade, muito mais que abolição. Eu quero mais que um presidente só, eu quero uma nação. Quero minha fração, muito mais que migalhas. Quero mais que medalhas, muito mais que integração. Mais que ser chamado pelo termo mais correto. Quero justo, quero certo pro meu filho, pro meu neto. Pra contar minha história, eu quero muito mais que um mês. Quero meu povo ressarcido por tudo que fez. Não quero mais inimigos, mas não tô afim de achar que tá bom assim se forem legais comigo. Eu quero mais que uma protagonista, ou escolher a mais bonita pra ser capa da revista. Rainha da bateria, o destaque no carnaval. Quero respeito aos meus iguais em tempo integral. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais que show lotado, mais que CD vendido. Quero ser escutado, muito mais que ser ouvido. Mais que ter o flow mais cabuloso, mais que ser famoso. Eu quero meu trabalho mais reconhecido. Quero fazer valer cada momento, cada sentimento que se transformou em código binário. Fazer por merecer cada centavo do honorário e cada cumprimento ao longo do itinerário. Eu quero muito mais que o som batendo no falante da balada, mais que ter o hit do instante, mais que entrevistas, mais que citações do meu nome na lista de prêmios e indicações. Quero abrir caminhos pra que haja continuação, ser forte o bastante pra que haja outra geração. Não vim fazer barulho, simples assim, vim fazer música e quem gosta faz barulho pra mim. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais. Eu já falei que eu quero mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Eu quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Eu quero mais que benefícios e registro na carteira, mais que aposentar com 35 de carreira. Se a vida é passageira, então deixe-me conduzi-la fazendo a minha maneira, sem ter que esperar na fila. Quero muito mais que um diploma na parede. Tenho sede, tenho fome de conhecimento em massa. Fama passa, reconhecimento fica. Histórias são contadas, mas quem as fez é quem melhor explica. Mais que fundamental, médio e superior. Quero fazer valer, quero ter meu valor. Quero poder dizer que a vida teve sentido quando o nome for chamado pro descanso merecido. Quero aprender, bem mais que me arrepender. Cobiça não é ambição, bem fácil pra entender. Quero ser o melhor que eu puder pros meus. Se isso é pedir demais, depois me acerto com Deus. Eu quero mais,